Você está ouvindo Rádio Estação.

indica a CPI. Notícias do dia. Feirão da Caixa movimenta 11 bilhões, 30% menos que em 2014. O Feirão da Casa Própria da Caixa Econômica movimentou 11,5 bilhões em negócios, com apenas 29% a menos do que em 2014, quando tinha gerado 15,6 bilhões. Em 2013, o feirão tinha movimentado 14 bilhões de reais. Segundo informações do próprio banco, o evento recebeu mais de 295 mil visitantes nas cidades onde foi realizado, também menos que os 434 mil do ano anterior. Plataforma da Petrobras está parada desde domingo após vazamento, diz sindicato. A plataforma da Petrobras, AP40, que opera no campo de Marlim Sul, na Bacia de Campos, sofreu problemas no controle automatizado, seguido de vazamento de gás, e está com produção paralisada desde domingo, informou nesta segunda-feira o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, o Cipro Sindipetro. O campo de Marlim Sul foi o sexto maior produtor de petróleo em abril, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, com 164 mil barris de petróleo por dia. Do total, mais de 40 mil foram produzidos pela P40. O diretor de comunicação do Sindipetro, Marcos Breda, disse à imprensa que os diretores do sindicato estão em contato com a unidade. A denúncia sobre o vazamento, segundo Breda, foi feita por petroleiros locados na plataforma. Não é hora do PSDB definir candidato à presidência, diz Aécio em recado a Alckmin. Governo se reúne para discutir previdência. Segundo ministro, a proposta final deve sair depois de uma conversa com líderes do Legislativo. Economia. Fórmula 85 por 95 será benefício. Governo discute nesta segunda-feira uma alternativa ao fim do fator previdenciário. Polícia busca 22 presos que fugiram na Bahia. Os detentos escaparam por meio de um buraco feito nos tetos de cada uma das celas. Dilma deveria vetar o fim do fator previdenciário. A opinião é do ex-ministro e colunista Delfim Neto. Para ele, presidente devia enfrentar o Congresso para mostrar que essa é a decisão correta. Lista de aprovados no SISU já está disponível. Matrícula deverá ser feita na instituição de ensino nos dias 19, 22 e 23 de junho. Esta edição oferece 55.576 vagas em 72 instituições públicas. Vaticano terá julgamento de acusado de pedofilia. Religioso é acusado de ter mantido relações com menores de idade. Dois bispos renunciaram após ocultar padres pedófilos em sua diocese. Economistas elevam projeção de inflação em 2015. Segundo a pesquisa Focus do Banco Central, divulgada nesta segunda, a estimativa para a taxa básica de juros no final de 2015 continua sendo a de 14%. Imposto de renda. Restituição deve ser usada para pagar dívidas. De acordo com os especialistas, a preferência deve ser dada às dívidas com juros mais altos. Primeiro lote de restituições do imposto de renda foi pago hoje. Você está ouvindo Rádio Estação. Extradição de Pizzolatto é suspensa até dia 23. Nessa data, Conselho de Estado da Itália julgará um novo recurso na defesa do ex-diretor do Banco do Brasil. Polícia Federal realiza operação contra tráfico de drogas. A ação ocorre em 15 cidades dos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Bahia e Sergipe. Agentes cumprem 20 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão. Fim da CPMF tirou mais de 230 bilhões da saúde. Arthur Choro foi o entrevistado deste domingo por um programa de um canal de televisão e falou sobre a possível volta da cobrança. Ministros se reúnem antes de encontro sindical. Mercadante, Gabas e Roseto discutiram pauta previdenciária que será apresentada nesta segunda-feira. Serra critica Dilma e diz: pacote fajuto. Senador comparou medidas tomadas pela presidente como curar a doença matando o paciente e negou que vá concorrer à prefeitura no ano que vem. Alckmin é lançado como candidato à presidência. PSDB fez anúncio durante convenção do partido em São Paulo. Partido também escolheu novo comando. Jovem de apenas 19 anos teria decapitado a mãe e a irmã. Mulheres foram encontradas dentro de casa em Tijuana após vizinhos acionarem a polícia por causa do mau cheiro. Essas foram as principais notícias do programa Legal de hoje, com exclusividade para você. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você.

e sul do Espírito Santo nublado com possibilidade de chuva nas demais áreas da região. E com um dia nublado, temperatura estável. Tendência no noroeste de Minas Gerais, predomínio de sol no sudeste de Minas Gerais e noroeste de São Paulo, possibilidade de chuva a partir da tarde no sul e leste de São Paulo e litoral sul do Rio de Janeiro, sol entre nebulosidade variável. No nordeste de Minas Gerais, nublado com possibilidade de chuva. No centro-oeste de São Paulo, no Triângulo Mineiro e Norte de Minas Gerais, sol e poucas nuvens. No litoral norte do Espírito Santo, muitas nuvens e chuva. Nas demais áreas da região, dia nublado, temperatura estável. Centro de previsão, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Essa foi a previsão do tempo da região sudeste, com exclusividade para você. Você está ouvindo Rádio Estação. As melhores oportunidades para você serão sempre anunciadas aqui no Programa Legal. A sua vez é agora. Fique atento a algumas oportunidades que mais se encaixam em seu perfil. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Oportunidade para você. Oportunidade de hoje, vagas abertas. Assistente administrativo para a cidade de Cachoeiras de Macacu. Quem é de Cachoeiras de Macacu pode disputar essa vaga e ter no mínimo conhecimento em informática. Também tem a vaga para atendente em Nova Friburgo. Ter conhecimento de informática, ensino médio completo, boa comunicação e raciocínio lógico e disponibilidade de horário e experiência. Motorista reboquista em Nova Friburgo. Ter todos esses requisitos, além da carteira de motorista D ou E, e experiência prévia com serviço de auto-socorro, será visto como diferencial. Também tem a vaga de recepcionista, exigindo com ou sem experiência, enviar currículo para menesidney@bol.com.br. É imprescindível citar o nome da vaga, enviar o currículo no corpo do e-mail e o nome da vaga no espaço assunto. É auxiliar de detetização, também em Nova Friburgo, exigindo que possua veículo próprio ou poderá usar o que a empresa vai fornecer. Auxiliar de RH, também com ou sem experiência, atendente e balconista, também em Nova Friburgo, enviar currículo no corpo do e-mail para netgamesnf@hotmail.com, imprescindível mencionar no assunto o nome da vaga. E também operador de telemarketing, trabalhar de segunda a sábado, requisitos todos ou sem experiência. Também fiscal de loja, experiência com fiscalização e ensino médio completo. A vaga é para o Cadima Shopping aqui em Nova Friburgo. Essas foram as principais vagas de empregos aqui no Programa Legal. A sua companhia na universidade com isso. Quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. Que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, mandar aí sucesso exclusivo para Rômulo da Secretaria, para Jennifer, também para a Gilda do Paulo EAD e mandar também aí para deixa eu ver mais quem, para Cláudio Melo Viana, também para Steves Brandão, para o Wallace Chaves, para o pessoal de comunicação social aí, né? Kalina Ribeiro, Vitória França, Kelly Souza, Paulo Bueno. Mandar para todo mundo que faz comunicação social, jornalismo, publicidade e propaganda, né? Yasmin Marra, Yasmin Silva. Mandar para todo mundo, com exclusividade também para o Anderson e para a Silvana. para Manuela Perpétua, para todos mesmo, Dayana Bonan, para todo mundo aqui da Estácio Friburgo, lembrando também de Gustavo Vidal e de Jefferson Alves, que acompanham pelas redes sociais, facebook.com/programalegaloficial. Então vamos de sucesso, vamos de sucesso. Mal amado.

Você se julga criativo? Tem milhões de ideias? Esse é o perfil do futuro publicitário. Faça agora mesmo o curso de publicidade na Estácio Friburgo. No laboratório da Sapiens você terá a chance de viver o dia a dia de uma agência. Publicidade é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Venha estudar jornalismo na Estácio Friburgo. A melhor equipe de profissionais e modernos laboratórios vão colocar você por dentro do mundo da TV, mídias sociais, fotografia, rádio e jornal. Parceria exclusiva de estágio com a InterTV. Venha fazer parte do melhor curso de jornalismo do estado. Inscrições abertas no site www.estacio.br. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza, juntinho, com exclusividade aqui, do ladinho de você, com certeza, na Rádio Estação Primeira Universitária da região e também, com certeza, pelo facebook.com/programalegal. Oficial juntinho com você. Escolha os melhores caminhos para construir melhor o seu futuro através da educação. Dicas, informações e orientações básicas. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Você que quer fazer a sua segunda graduação aqui na Estácio Friburgo, você que já é graduando Estácio, ou até mesmo você que ainda não é graduando Estácio e vai ouvir o Programa Legal pelas redes sociais, facebook.com/programalegaloficial, agora você pode. A Estácio Friburgo oferece para você cursos presenciais, semipresenciais e à distância, com certeza. Agora você pode, seja a partir da mensalidade normal ou através do financiamento para valer ou do FIES. Agora você pode. Estácio Friburgo oferece para você todas as graduações, seja jornalismo, publicidade, propaganda, enfermagem, farmácia, educação física, direito, entre outros cursos com exclusividade para você, sem esquecer o curso de tecnólogo da informação. Então venha para Estácio Nova Friburgo, venha fazer parte dessa equipe de vencedores. Estácio Nova Friburgo, investindo no seu futuro, junto com você. Venha fazer parte dessa equipe de vencedores, você também. Você está ouvindo Rádio Estação. Tudo o que você não sabe, tem dúvidas? O Programa Legal vai ajudar você e a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza o Programa Legal traz como curiosidade quando surgiu a primeira escola no Brasil. A primeira escola no Brasil surgiu em 15 de outubro de 1897, tendo sua inovação ainda no Brasil Império em 1822, a qual seguiu com a renovação mais adiante até os tempos de hoje. A escola, então, hoje conhecida por ensino pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e também, com certeza, incluindo as faculdades e universidades com ensino superior. Então, esse era o Você Sabia de hoje, com exclusividade para você. Desde o período colonial até hoje, é o resultado do Você Saber de hoje sobre a escola, a história da educação e da escola no Brasil. Compartilhe a alegria. Ouça a melhor. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. Vamos vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português. Brasil! Tua imensa torcida é bem feliz. Com certeza, realmente, né? Dá pra lembrar do Brasil 7-1 também, né? Faz parte, é tudo família. Mas fazer o quê, né? Vasco. Segundo... Brasil! Segundo lugar já é a cara do Vasco e, infelizmente, do Brasil, né? 7-1. Mas tá valendo. Tá valendo com certeza. Mas é assim que se segue. Então vamos juntos. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza, programa legal, sua companhia na universidade, com certeza, com exclusividade para você. A página facebook.com/programalegaloficial já atinge 117 curtidas. O maior público que vem curtindo a página é o público feminino com 67%. O público masculino atinge apenas 27%. É, público que apenas visualiza a página é só apenas 3,5%. Então, a página do programa legal, a sua companhia na universidade, está sendo sensação, com certeza. Muito divulgada, muito conhecida, a qual expõe o programa legal com exclusividade para você. As edições íntegras com exclusividade para você. Então, quer fazer parte dessa página? facebook.com/programa Legal, oficial, é só ir lá e dar a sua curtida. Oi, vim você pra cá, você sabe muito bem. É, a Rádio Estação é a melhor rádio da região, não é verdade, Rock? O Rock está aqui que não me deixa mentir. Escuta a Rádio Estação, que você não vai se arrepender, não é verdade? É isso aí, com certeza, Silvio. Mas lembrando, não é o Rock, é o Flávio Viana, o grande amigo de todos que está aqui, tá bom? Mas tá valendo, tudo é mídia, tá valendo, tá bom? Então vamos seguindo adiante com esse programa legal, a sua companhia na universidade. Compartilhe a alegria, ouça a melhor Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza, parabéns, parabéns, parabéns, feliz aniversário a todos, aniversariantes do mês, e com certeza ele que também está fazendo comunicação social e jornalismo, é o Rodrigo Marfo, que está fazendo aniversário hoje, dia 15 de junho de 2015, com certeza, parabéns, feliz aniversário, que Deus te abençoe e lhe dê muitos anos de vida para você e para todos os aniversariantes do dia e do mês. Que Deus venha abençoar e iluminar o caminho de cada um de vocês, com certeza. Aniversariante recente, que aniversariou também nesse mês, a Dayana Moraes, também parabéns, felicidades. Esses foram os aniversariantes de ontem e de hoje, com exclusividade para vocês aqui no programa legal. Meus parabéns e vamos seguindo em frente, porque a vida, o único desafio é vencer até conquistar o impossível. Então, parabéns! Você está ouvindo Rádio Estação. Meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza, é o programa legal, a sua companhia na universidade. programa Legal, a sua companhia na universidade, trouxe essas novidades com exclusividade para você. Com certeza, juntinho com você, o programa Legal, com certeza, que já é exclusivo nas redes sociais, já é novidade, como foi mencionado aqui, vai chegando próximo ao término dessa edição de hoje, tá bom? Então, o programa Legal, a sua companhia na universidade, agradece o seu carinho, a sua audiência e, com certeza, a sua credibilidade e o seu apoio, tá bom? facebook.com/programalegaloficial, acesse lá, dê uma curtida na página, interaja, participe e, com certeza, divulgue a página também, que será uma grande honra, tá bom? Então, o programa Legal, a sua companhia na universidade, conta com você. E agora vamos chegando a mais um término de um programa legal, de mais um programa legal, a sua companhia na universidade, prometendo voltar até a próxima edição. Agora, um forte abraço, já deixando saudades, um beijo no coração e agora fui! Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé. Sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.